entendeu? Ele acredita, sim. Só que ele acredita mais em algo racional. Ele acredita mais em algo racionalizado. Ele acredita em algo mais lógico, mais coerente. Nós temos que concordar que, como a gente não tem... Estou falando com a cabeça do Mateu. Como nós não temos aqui a certeza de uma presença de um Deus... Bom, nessa questão aí, eles têm esse argumento. Mas só que é o seguinte, a maioria dos ateus, eles são extremamente compreensíveis com a questão humana. Existem muitos ateus que são muito melhores do que muitos religiosos, mesmo não acreditando, digamos assim, numa religião ou em algo que eles não conseguem enxergar. Existe um filme, eu não lembro o nome do filme, eu assisti uns 2 meses atrás, só para dar um exemplo de uma pessoa que era um homem, ele era totalmente ateu, era um jornalista que estava tentando escrever a história de uma mulher que vivia na Bélgica, se não me engano. E no, durante a Segunda Grande Guerra, ela estava num convento de freiras, e naquele convento lá, as freiras faziam com que as mães dos recém-nascidos, ou das pessoas, das crianças de um ano, 2 anos de idade, assinassem um termo de doação, e essas crianças eram vendidas para norte-americanos. E essa mulher, ela começou a pensar nessa criança e tal, e ela quis ir atrás dessa criança. Como ela tinha poder aquisitivo, ela tinha dinheiro, ela contratou um jornalista, que era ateu, e deu os direitos para que ele escrevesse a história de como é que ia ser o início dessa procura e como é que ia ser o final. Claro, tem que ter um final, né? E ela, quando chegou, digamos assim, descobriram aonde que ele teria ido, por qual casal que ele teria sido adotado, mas todo aí tem um enredo das freiras terem queimado todos os registros e papapi, papapá, porque era uma coisa que era contra a lei, elas tinham medo de represálias e tal. Bom, aí chegaram nos Estados Unidos, na capital dos Estados Unidos, Washington, que era onde realmente essa criança, era um menino, tinha chegado. Mas ele já era um rapaz, ele já era um homem, né? 30 e poucos, quase 40 anos, ou 50. Ela descobriu que ele tinha sido o braço direito do presidente Richard Nixon e que agora ele tinha se aposentado e que ele vivia não sei aonde e tal, mas não conseguiam descobrir aonde que ele estava. Aí ela, andando com o jornalista sempre dirigindo, né, sendo o condutor dela, ela, cada igreja que parava, ela que encontravam na estrada, indo para o interior lá do estado de Washington, né, ela pedia para parar que ela entrava para fazer uma oração, ela ia se confessar e tal, é extremamente religiosa, né? Aí teve uma hora dessa que o cara pegou, olhou dentro da igreja e quando ela saiu, disse assim, mas escuta aqui, digo, que Deus é esse que tu acredita? Que não deixa nem encontrar teu filho? Quer dizer, ele cria dificuldades, um monte de dificuldades, e até agora, faz uns 2 meses que nós estamos atrás e só dificuldade, dificuldade. Afinal das contas, que Deus é esse que tu acredita? Aí ela disse assim, não, é o Deus que eu tenho fé. E se eu não tiver isso, diz ela, se eu não tiver isso, então é só morrer, diz ela. Porque é meu motivo, é minha fonte de vida. Se eu não tiver essa fé nesse Deus que está me ajudando a ter vontade e ter esperança de encontrar meu filho, bom, aí então, só resta eu morrer. Aí ele disse assim, é, tudo bem, diz ele, mas esse teu Deus aí é muito sacana, ele falou. Esse teu Deus aí, sinto muito, mas é muito, ele quis dizer muito ruim, muito sarcástico, né? Por que tanta dificuldade assim? Você tem que encontrar, encontra logo e acabou, né? Eu escrevo minha história e estou livre. Porque a editora dele, a chefe dele, estava cobrando a história, né? Que era de uma grande revista americana. Bom, em resumo, encontraram, tá, não sei o quê, aí tudo bem, ele escreveu a história. E o fim mesmo, não foi lá muito com graça, né? Não teve muita graça no final. Mas isso aí é assim. Esse cara, ele tinha acreditado, ele tinha sido ensinado que existia o quê? Um Deus vingativo, um Deus extremamente raivoso, um Deus extremamente, como é que é, colérico. Ele não aprendeu que Deus é bom, justo e verdadeiro, como, digamos assim, está no Evangelho. Não precisa ser o Evangelho espírita. Pode estar no Evangelho segundo, digamos assim, a Igreja Católica, o Evangelho cristão. Então, na verdade, o que existe é, às vezes, uma falta de informação que essas pessoas não tiveram. Se as pessoas que não acreditam, digamos, no Deus, Alá, ora, vocês já leram algumas partes do Alcorão, é extremamente violenta. Então, essas pessoas não vão acreditar que um Deus possa dizer que é para matar o inimigo, que é para não acreditar jamais na religião do outro, que o outro, quando tiver uma diferença religiosa contigo, é para tu pegar e matar ele. É o sectarismo islâmico. Então, essas pessoas não acreditam nesse tipo de Deus. Eles acreditam em algo maior. Eu, de certa forma, eu posso dizer que até os 30, 30 e poucos anos eu fui ateu, sim, eu não tenho vergonha de dizer. Mas quando eu conheci a doutrina espírita, não que ela seja mágica e nem miraculosa, mas quando eu li o Livro dos Espíritos e que a primeira pergunta foi o que é Deus, e lá não está escrito o quem é Deus, é o que é Deus, o que é Deus. Bom, aí eu comecei a mudar um pouquinho a minha opinião, que demorou uns 4, 5 anos para mudar. Aí depois eu realmente senti que o Espiritismo, ele pregava outro tipo de, digamos assim, de fé, ele pregava um outro tipo de história, e que era uma coisa mais comprovada cientificamente, era uma coisa mais comprovada, digamos assim, através da leitura dos livros de Kardec, que tudo é feito de perguntas e respostas, e que existe comprovação até hoje científica, falta pouco ele chegar, que existe uma comprovação da existência de Deus. Então, bom, então ali eu, por conta própria, li aquele livro duas vezes, a primeira vez em voz alta, para eu tentar compreender o que estava escrito naquilo lá, né? Então, o que é Deus? É o princípio de tudo. É a causa primeira de todas as coisas. Quer dizer, quando a gente entende esse tipo de coisa, cara, isso é filosófico. Nós podemos ficar uma noite inteira discutindo o que é Deus. É a causa primeira de todas as coisas. É a causa primeira de todas as coisas. Quer dizer, cada um vai ter um monte de coisa para falar sobre isso aí. O que é Deus? A causa primeira de todas as coisas. Está lá. No Livro dos Espíritos. Dos Espíritos. O Kardec, ele fez essa pergunta para 8 médiuns diferentes, de várias cidades e de vários países diferentes, quando ele escreveu o Livro dos Espíritos, em 1861, se não me engano. Os 8 médiuns, auxiliados pelos Espíritos, escreveram a mesma coisa, deram a mesma resposta. O que é Deus? É o princípio básico de todas as coisas. É a razão de tudo. Bom, no momento que tu lê a primeira pergunta e que tu compreende ela, bom, aí tu vai adiante no teu raciocínio. Todo ele é lógico, coerente e sensato. Por que que os ateus são mais fáceis de ser convertidos à doutrina espírita que qualquer outra doutrina? Por quê? Porque é toda uma doutrina extremamente lógica, coerente, sensata. Outra coisa, como é que uma pessoa que nem nós pode crer em dogmas? Dogmas. Nós sabemos o que é um dogma. Os dogmas, eles são defendidos pela, pela maioria das religiões cristãs, né, igrejas cristãs, principalmente a Igreja Católica Apostólica Romana. Então o dogma é algo inquestionável, totalmente contrário àquilo que é o Espiritismo. Tudo é questionável, tudo tem que ser perguntado, tudo tem que ser analisado para que a gente possa acreditar ou não. Então, nós temos que ser, às vezes, um pouco céticos. Sem o ceticismo, bom, não existiria nada. Todo mundo concordaria com tudo. Então, dogma. O que é o dogma? O dogma da Santíssima Virgem Maria. Nós sabemos que isso é impossível. A mãe de Jesus, ela concebeu Jesus de uma forma totalmente normal, que nem todas as outras mulheres conceberam Jesus. O dogma da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo na mesma pessoa. Nós sabemos que isso também não é verdade. Existe Deus, que é o Pai poderoso de todas as coisas. Pai, existe Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo, que é a entidade crística, que era o guia espiritual de Jesus. É só estudar, gente. É só as pessoas quererem saber. O dogma da infalibilidade papal. O Papa não erra nunca. O Papa toma todas as decisões e está sempre correto. É mais um dogma. Ele é inquestionável. Agora me dizem, como é que as pessoas vão acreditar nisso aí? Tu não se torna ateu? Nós não nos tornamos ateus? Tentando defender esse tipo de coisa? Então, é essa a questão. Eu já estou passando do meu tempo. Então, fica aqui uma proposta de que a gente racionalize a fé. Que a gente tenha fé, mas que a gente também duvide daquilo que às vezes é muito fácil. E que todos vocês possam ter um bom Natal e um bom fim de ano, porque na terça-feira agora é a última terça-feira de reunião nossa aqui. Muito obrigado.